Фалья Критика. Estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós falaremos sobre a importantíssima trilha sonora. Dos livros. Pô, você nunca teve trilha sonora num livro? Ah, de vez em quando meus vizinhos ouvem música enquanto eu tento ler alguma coisa, mas tá valendo. Você pode fazer isso também se você quiser, Verrazi, é dica. E funciona, é legal, viu? Então a gente fala disso durante o cast. É, justo. E tô o Eduardo aqui com vocês mais uma vez. E você fala o baço. Aqui é o Ricardo, eu gostaria de estar dançando na chuva com esse calor aqui. Puta que pariu, certeza. Ah, todos estaríamos nus dançando na chuva, seria divertido. E aqui é o Hans Zimmer compondo trilhas para os próximos 50 filmes que vão sair aí. E vão ser todas boas. Esse é o ponto. Exato. Ao mesmo tempo. Por que, que o Tu sempre tem que trazer a questão do nu, cara? Porque eu gosto de coisas boas. Ele teve algum problema na fase do nu dele da infância. Ah, tá. Entendeu? Que provavelmente é na fase anal. Muito bem, então. Então, pra começar, Ricardo, o que é realmente trilha sonora? Só pra gente começar aí, porque ninguém acha que trilha sonora, às vezes, é só música de abertura. É, exatamente, né? Essa é a diferença que o pessoal não consegue entender, porque existe, inclusive, música tema e trilha sonora, né? Isso. É, tanto que são premiações diferentes no Oscar, né? Exatamente. E existe a trilha sonora original e a trilha sonora cantada, que ela é normalmente feita com músicas que já estão lançadas em CD e etc. Não é original para o filme. Por favor, nos elucide então qual é a diferença entre elas. É, por exemplo, a trilha sonora original nós temos um compositor, assim como o Sr. Hans Zimmer, que é nosso convidado especial de hoje. Obrigado. Ele tem uma orquestra, ou ele sentado no piano da casa dele, ele compõe exclusivamente para o filme. É uma trilha que nunca foi vista, gravada e ouvida em nenhum outro lugar, a não ser naquele filme. Foi criada para aquele fim. Exatamente. E a trilha não original, que é chamada de soundtrack normal mesmo, ela é músicas que já foram gravadas por outras pessoas, não foram feitas exclusivamente para o filme, mas compõe o filme, e um exemplo muito foda disso é um filme aí que muita gente conhece do Tom Hanks, chamado Forrest Gump, O Contador de Histórias. Onde o soundtrack dele tem toda a história do rock'n'roll. É, isso que eu ia falar, né? 40 anos, 50, exatamente. 40 anos de música e por aí. É muito foda, então isso já é a trilha não original, né? A trilha que é composta do filme, faz parte do filme. Quem não lembra de Curtindo a Vida Doidado, né? You're crazy! What do you think Ferris is gonna do? It's gonna be a fried cook on Venus. Nossa. Quase todo mundo que ouve podcast aqui é mais do que a gente. Que tem a musiquinha aqui que vai estar tocando nesse momento. Que é uma música do Beatles e fica Twist and Shout, né? Uhum. E é famosíssima aí no filme e tal. E não, é uma trilha sonora original. É. No Oscar a gente tem essas duas divisões. A gente tem a música, né? Melhor música. Que ela pode ou não ser original para o filme. Tá? Uhum. E temos o trilha sonora original, que, por curiosidade, o primeiro Oscar de trilha sonora original foi em 1935, somente, né? Lembrando que o primeiro filme É de 1888. Ah, mas aí dava um desconto, né? Porque teve uns anos aí de cinema mudo, né? Aí ia ser foda. Não, teve muitos anos, né, de cinema mudo. Então, aí ia ser foda. Muitos anos de cinema mudo. Começou a se usar a música da década de 10, mas a trilha sonora original, como a gente entende mesmo, e como a academia acabou entendendo, foi só na década de 30, né, cara? Uhum. Pensar apesar que na década de 30, o Chaplin já era velho de guerra, né, cara? Apesar que os filmes, eles tinham, né, orquestras dentro do cinema, do, né, que tocavam... Na época de 10, era dentro do próprio cinema e tocavam ao vivo, olha que pessoal, isso é foda. Isso valia... Era música original a maioria das vezes, ou valeria não. O preço do ingresso que a gente paga valeria hoje. Valeria muito. Exato, cara. É, e muito provavelmente mais... o ingresso na época era mais barato do que hoje. Com certeza. Mas é só a musiquinha cantada que entra em trilha sonora? Não, exatamente isso, né? A trilha sonora original, a maioria das vezes, ela é orquestrada mesmo. Uhum. No máximo, umas duas cantadas lá dentro. É. E sons que não são feitos por instrumentos, entra em trilha sonora? Se foi o maestro que escolheu o som, o momento certo, encaixado em algum momento de tensão e tudo mais, escolhido pelo maestro, sim, entra como soundtrack. Se não foi escolhido pelo maestro... Tipo, sons ambientes para da ambientação que você tá numa floresta. Foi o maestro, sim. Senão ele entra em mixagem de som. E aí não tem nada a ver. Aí é um técnico de som que vai colocar isso pra gente ouvir nos filmes, nos livros, como a gente falou, e em todos os lugares. E nos elevadores? Os elevadores, que é a música que conhecida como música. Ah, tá. Então a gente vai falar, então, quando fala trilha sonora, a gente tá falando pra, músicas criadas por seres humanos e não por som, não sons da natureza, não vou entrar aqui. Exatamente, porque esses aí nem são muito lembrados, né? A gente quase nunca tem grandes maestros que... Será que a gente tem alguns puristas aí, entendeu? Que vem aí comentar depois o cast, né? Tipo, bom estabelecer essa diferença. É bom detalhar. Então, normalmente, a gente aqui vai falar, eu tenho certeza que a maioria realmente vai falar de soundtracks originais, né? A maioria música orquestrada. Exato. Sim. Que eu particularmente prefiro. É, eu também, eu prefiro muito mais. Eu prefiro porque eu acho que quando é feito, nesses casos, as orquestradas, elas têm mais o feeling do filme ou desenho, anime que você esteja assistindo. Quando você pega trilhas já criadas, mas que aí você vai, conversa com a banda... Só que às vezes é impressionante, né, cara? Como uma música... encaixa com um filme e ele não foi feito para o filme, cara. Ah, sim, não, exatamente. Nossa. Tem o que acontece, na verdade, na maioria dos casos. Os caras que realmente escolhem, tipo, ó, vale a pena a gente conversar com a banda tal e pagar para os caras deixar a gente usar a música deles, e porque realmente os caras viram que a música que o fulano compôs há, tipo, 10 anos atrás encaixa certinho com o que certa parte do filme está querendo mostrar. Mas ainda assim, eu acho que as que eles compõem, tipo, porra, cara, dá aquele feeling fenomenal na cena, cara. É, porque se usar uma música que já existe, né, você vai trazer várias coisas que já estão associadas a ela pré-filme, né? Sim, sim. Né? Por exemplo, se a música já foi escutada já antes, você já... Pode você ser a música gosta, do seu casamento? Né? É. Ah, não sei, mas, por exemplo, você já escutou ele em rádio, escutou, tipo, ou ver a banda mesmo tocando, ou isso já... tem uma, ou ela já foi utilizada em outros lugares, né? E aí você já tem pré-associações que você já vai fazendo com ela, né? Tipo, ah, quando eu ouço a música, me lembra de tal coisa, né? E aí na hora de vai encaixar no filme, né? Tipo, o momento tem que estar meio que batendo, senão você não acha que foi legal. É, mas é muito engraçado porque a gente fala isso das músicas originais e tal, mas cada vez que sai um filme do Quentin Tarantino, a gente baba, né? São todas músicas não originais. E todas as músicas inacreditavelmente muito bem encaixadas e muito bem trazidas. Foi, mas é por causa disso, né? Normalmente ele pega música também bem antiga, né? Pouco, por exemplo, no Django ele colocou até que música nova, né? Aquele rapper ele amigo dele. Ele tocou Run DMC, sim. É, mas normalmente você vê, por exemplo, no Kill Bill ele usou bastante música, tipo, bem antiga, né? No Pulp Fiction. Mesmo porque, tipo, não, Pulp Fiction não vale, né? Porque o filme já é antigo, né? Então, pra gente, as músicas... Não, da década de 90, porra. E as músicas da década de 70. Década de 90, cara. Acho que 80% que eu ouvi a gente aqui nasceu em 90 e pouco, mas... É, mas tudo bem, ué. O problema não é que... O negócio não deixa querendo... de ficar velho por causa disso. É que, por exemplo, essas músicas principalmente mais antigas, elas já estão já, tipo, inseridas já no contexto, já como tá falando de referencial que você já tem, né? Então, tipo, o cara encontrou, na verdade, ele não pegou aquela música, achou no filme, viu no filme, puta, eu quero passar tal coisa nesse momento. Uhum. Qual é dessas músicas nas classiconas que tem mais a ver, né? Você encaixa, né? Mas aquele daí ele usa normalmente música bem mais antiga, né? Tipo, aí... Acho que o que eu achei foda, por exemplo, original pra caralho, foi realmente no Django ele colocar um rapper no meio de um Westerner. Sim. Inclusive, é um negócio. É um detalhe legal isso aí, porque, por exemplo, Tarantino colocou Run DMC num filme do tipo Django. Exato. E beleza, tipo, todo mundo achou fantástico, aplaudiu, beleza, o Tarantino. Nada, né? Agora, Game of Thrones, no episódio... alerta de spoiler, go fuck yourself, todo mundo. No episódio que o Lannister lá perde a mão, que encerra, ao invés da musiquinha tradicional, ou até, na verdade, a maioria dos episódios do Game of Thrones encerra em silêncio, se não me engano, aparece só os créditos. Nesse episódio, os caras colocam uma música mais agitada, com instrumentos elétricos, esse tipo de coisa, e todo mundo caiu matando. E tipo, tá ligado? E ao contrário do que todo mundo acusou, eu nem achei que ficou fora do contexto, cara. Pra mim foi que nem o Tarantino colocar o Run DMC, tá ligado? Serviu pra dar um tipo de feeling específico pro Django, e no Game of Thrones, aquele encerramento também, e pra mim, serviu pra dar um feeling específico pro que aconteceu naquele episódio. Não houve diferenças, eu consegui captar o lance, tá ligado? Eu não sei porque um nego condenou tanto e o outro nego aplaudiu de pé. É o mesmo exemplo que dá pra citar no Coração de Cavaleiro, que eles colocaram Queen no filme e a galera na época xingou pra caramba, onde se viu um filme medieval com rock dentro. Ah. A galera gosta de reclamar. Quem xingou? Seus adultos, você tem uns amigos meio malucos. A galera falando. Ainda bem que seus amigos gostavam de rock, né? cara, porra, cara, mas puta. Muito sim, a ver, mesmo porque o Queen tem um CD inteiro só de música medieval, de taverna. Tipo, porra. Mas eu acho que daí a diferença foi, tipo, pelo menos no filme do Tarantino, é que a ousadia foi colocar o gênero westerner já tem um cânone de músicas, né, que toca, né, tipo, tipos de música que toca, né, e o foda foi colocar uma música totalmente fora disso, né, fora desse nicho, né, desse tipo de filme. Eu acho que o pessoal achou muito ruim, eu particularmente... Tô botando foda-se pra isso. Tô cagando pra isso mesmo. No final. Não, literalmente eu tô cagando, gente. Tô gravando do banheiro, tá? Eu notei um eco na sua voz. Poxa, o microfone é bom, hein? Do Game of Thrones foi que era um momento tenso pra caramba e colocaram uma música, tipo, alegre. Mas isso é genial. Nossa, eu achei isso muito bom. Eu achei que foi exatamente, tipo, olha o que fizeram com o Lannister, que é todo fodão, tal, se fudeu, vamos lá pra caralho. Eu achei que foi... Porra, cara, eu achei que foi muito foda, cara. Eu achei que foi bem da hora. E mesmo se não tivesse, não foi algo que estragou o episódio, cara. Tava em encerramento, mano. Tipo, porra. Sim. Não, eu tô falando, eu só tô tentando só comentar, mas eu achei também mimimi. É, um detalhe muito foda dessa música é que ela é uma música original do livro. Que a banda pegou e gravou, assim. Exato. Sim. Isso eu achei muito da hora também. E a galera, tipo, reclamando, porque pegaram uma música do livro e tocaram ela com instrumentos modernos. Isso também teve reclamação. É muito cheio de mimimi, velho. É, não sei, porque a música, como a gente tava falando, a música ela serve justamente pra te dar um tom dentro do filme, né? Uhum. Se ficar um silêncio, tipo, a não ser que o silêncio fizer parte, né? Às vezes, o silêncio é necessário. Quando você quer, às vezes, criar um certo, tipo, suspense, uma preparação pra um susto, alguma coisa, né? Às vezes você coloca silêncio, uhum, justamente pra ser seus sensos. Respira. Edita isso não. Às vezes você coloca um silêncio, principalmente pros seus sentidos, né? Depois serem surpreendidos quando vier algum barulho, alguma coisa, né? Então às vezes é necessário. Sim, mas normalmente ela serve faz parte, né, da composição da cena, né? Pra você criar uma ambientação, pra você passar um sentimento, né? Pra ajudar quem que tá... sei lá, que esteja assistindo a obra, tudo, conseguir se colocar lá dentro, né? Tipo, É. Fazer uma imersão dentro daquela mídia, né? Um lance da hora, inclusive pegando bem disso aí que você falou, Basso, a trilha sonora do Senhor dos Anéis, não a parte instrumental, que tipo, já é fantástica pra caralho e tal, David Shore. Mas assim, um lance que eu acho muito, muito, muito legal foi quando eles pegaram as músicas cantadas no livro e fizeram os personagens, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, e fizeram os personagens no filme cantarem as músicas. E ficou um lance muito. Acho que a que eu mais gostei, cara. Porque na verdade teve duas, na verdade. Teve uma do Hobbit, que foi a música dos anões, que foi muito foda. E teve uma também, eu acho que foi no Retorno do Rei, cara. Coisa Aragorn cantando? Não. Pippin na mesa? O Pippin na mesa, cara. Nossa, ele cantando enquanto o rei tava comendo que nem um porco glutão, e enquanto isso, acho que já tava rolando uma guerra. Já, o Faramir, ele tinha mandado o Faramir enfrentar os orcs lá na frente, senão ele era pra morrer. The world ahead, and there are many paths to tread, through shadow, to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall fade. Só lembrando que a gente falou de trilha sonora cantada e orquestrada, né? Um exemplo muito foda e que todo mundo conhece de trilha sonora cantada feita para filmes é 007. Puta, eu ia falar isso, cara. As aberturas. Todas as aberturas de 007 são, desde um bom tempo, né? São compostas exclusivamente. Isso. Contratados os cantores e compositores e compostas exclusivamente para a história do filme. Muito foda, cara. Isso é muito foda. No último Oscar, né, a gente finalmente... O famoso Skyfall aí, né? Que foi premiada, né? Porque, tipo... Eu não me lembro se o The Goldfinger foi premiado também. Também. Né? Acho que foram as únicas duas, né? Dos 50 e poucos filmes dele, né? Tipo... Isso aí eu já não lembro, mas... A gente comentou isso no cast de Oscar. Bem provavelmente. Sim. Nossa, eu acho muito foda, cara. E é muito foda isso, porque dá uma imersão pra você logo na abertura, né? Ah, sim, com certeza, cara. Você ter o nome do filme no meio da música de abertura, sim, tá ligado? Te ajuda muito, né, cara? É muito legal. Tá experimentando. E outra coisa, ainda falando de 007, essa musiquinha que vocês estão ouvindo aí, todo mundo conhece, é a música tema de 007, né? Ela foi composta por um cara chamado Monty Norman. Esse cara era um compositor e um músico normal. Acabou sendo contratado e compôs essa música para o Dr. No. E a partir dela ele quase não compôs mais nada. Porque ele ficou bebendo de créditos pelos filmes do 007. Esse carinha ganhou 500 mil euros de royalties. Por uma única composição. Então eu acho que dá dinheiro, né? Puta que pariu. Mano, 500 mil euros não dá pra você ver o resto da sua. Não dá, né? Quem vive com 500 mil euros? Quem vive com 500 mil euros? Pra mim isso é um mas, fim de semana legal. Não, e melhor, ele ganhou 500 mil euros na década de 60, hein? Toda década de 60 e 70. Toda 60 e 70, cara. É, mas é convertido, né? Imagina quanto era que... Mas é engraçado, né, como muitas vezes essas trilhas, né, tipo, você pega associação, né, tipo, já vira pra, de alguma franquia, de algum personagem que seja, né, tipo, já você não consegue mais dissociar, né. Eu acho que desses tipos de música assim, o 007 tipo, é um dos maiores expoentes. A porra da Marcha Imperial do Darth Vader, cara. Que é aquilo, né, cara? Ah, o gênio. Ah, a aberturinha do Mario, do Super Mario Bros. Você ouve aquela música, você sabe que é Mario. Nossa, cara. Ah, da Missão Impossível, Simpsons. Missão Impossível, puta que pariu, cara. Missão Impossível também é outra que se associa direto ao Ethan, né? Tipo, não tem como, né? Tipo, exato. Do Missão Impossível. Não é nem, tipo, por mais que o negócio é o tema do filme, beleza, o filme na verdade tá englobando uma equipe, uma organização, um monte de coisa foda, mas assim, aquela porra daquela música toca só nos momentos em que o Ethan tá fazendo alguma coisa muito foda, então você ouve a música, você não lembra do filme, você ouve a música, você lembra do Ethan, caindo suspenso numa corda e brecando a um palmo do chão. Exato, é isso que você lembra quando você ouve essa música, cara. Sim, então, é isso que eu tô querendo dizer, a mesma coisa do 007, né, cara, tipo, quando você sabe, né, a musiquinha dele, não, você sabe, é ele, né, a Marcha Imperial também virou um símbolo do Star Wars, né? É. Só que ela só toca quando o Darth Vader tá indo fazer alguma maldade, né? Nem que seja de fundo. É isso que eu acho foda, né? Tipo, você linka automaticamente já ao personagem, esse negócio que não tem como hoje você não ouvir e não lembrar de tal coisa, né? Eu ia falar mais tarde, mas aí o Harris levantou a bola aí, eu já vou citar. E a gente também já na conversa já falou isso. É. Eu ia citar um carinha. Um carinha qualquer, chamado Danny Elfman. E o Danny Elfman, ele trabalha muito com o Tim Burton e tudo mais. Ele fez Beetlejuice, fez o Mão de Tesoura, além do Cavaleiro Sem Cabeça, Noivo Cadáver, todas essas coisas assim, né, com ele e tudo mais. Certo. E o Danny Elfman, cara, eu ia citá-lo principalmente por causa do seguinte: ele, lá em 89, com o próprio Tim Burton, ele foi responsável por trazer uma trilha sonora de um quadrinho. Que é algo que a gente não para meio pra pensar, né, cara? É. Pô, não tem som lá. Como eu vou fazer música para ele? E ele nos deu uma música-tema para o Batman. De 89, do Tim Burton. Sim. Tocava, a gente sabia que era o Batman. Porque era a música-tema do Batman. Pra aquele Batman que o Tim Burton tava trazendo pra gente na tela, né? É a mesma coisa da música do Ghostbuster, cara. Você sabe, cara. Exato. O que tá vindo pra você conhecer. Exato. E aí o Danny Elfman, ele fez isso, e eu ia citar ele também porque o Harris falou aí. Esse cara é o criador da música tema de O Simpsons. Danny Elfman. Ah, foi esse aí? Nunca vi ele disso. Ele criou a música tema de O Simpsons, o Daniel. Pariu, cara. Então é um cara que... trouxe músicas tema pra algo que não existiam temas nenhum e acabou deixando cravado na história o seu tema. O obras-primas, caralho. Só me esclarece uma coisa. Esse é o cara que tá fazendo também... Faz sempre trabalho de trilha sonora com o Tim Burton. Isso, é ele que trabalha... Ele é o músico do Tim Burton. A gente sabe que, por exemplo, John Williams é o músico do Spielberg, né? Eles trabalham junto. O Hans Zimmer é o músico do Christopher Nolan. Agora, fazer uma pergunta pra você que tá mais nesse meio. Você acha que o Tim Burton gosta mais dele ou do Johnny Depp? Porra, boa pergunta. Eu acho que ele gosta mais do Johnny Depp. Afinal de contas, eles dividiram a mesma mulher, né? É, ele sempre empresta a mulher pro Johnny Depp, quase todo mundo. Não, é a ex-namorada do Johnny Depp, porra. É a casada com o Tim Burton hoje. E o Tim Burton sempre empresta ela pro Johnny Depp nos filmes. Pra fazer os Remembers, né? Eles dividem a mesma cama. Então, se a gente falasse... Eu acho que... Falou que de um lado tá a mulher do Tim Burton, do outro lado tá o Johnny Depp. Isso, é exatamente isso. Esse carinha que você falou, ele estaria onde? Deitado ali nos pés da cama? Ajoelhado embaixo. O Daniel, ele tá na parte do cachorro, sabe? Ah, assim, no tapetinho que fica do lado. Eu entenderia. Tapete redondo, grande, que fica do lado da cama, assim. Eu entenderia, porque afinal de contas ele é um homem de 60 anos, bem feio. O Johnny Depp é um cara de 40, bem gostoso. Então, eu entendo qual foi a escolha do Tim Burton. Não, obrigado. Só pra esclarecer. Não, mas tá esclarecido. E isso daí é abertamente. Abertamente a gente sabe que é assim. E só pra ser mais interessante também, esse Danny Elfman, eu vou colocar a musiquinha aí exatamente agora. Pra galera nova não vai reconhecer. Mas essa galera mais velha que nem a gente, com certeza já ouviu essa música. Não vou relembrar o nome da banda, mas já ouviu essa música. E a música, o nome da banda... É Oingo Boingo. Esse cara era o cantor. O Danny Elfman é o cantor de Oingo Boingo. Tá zoando que é ele, não, cara? Não, eu não estou zoando. Esse cara na década de 80. Ah, vai se fuder, irmão. Na década de 80, ele era o cantor de uma bandinha Oingo Boingo. E aí virou um dos maiores compositores da história do cinema. Putz, Oingo Boingo, cara. Se a galera ouvir, vocês vão lembrar disso. E aí, esse cara que tá cantando aí, gente, é o Danny Elfman. Peraí. Puta que pariu, lembrei agora. Não, todos os quatro conhecemos. Todos nós ouvimos essa porra, cara. Não, eu quero que você ponha alguma informação provando que isso é verdade. Pode procurar o Oingo Boingo, os integrantes, você vai ver o nome dele lá como cantor. Daniel. Tá mentindo. Bom, o Basso começou falando, né, de tipo, ah não, e tem muita gente que não sabe o que é trilha sonora, blá blá blá. É uma triste verdade, infelizmente. É, e realmente, isso é incrível, né, passa e não tem ideia de quão importante é essa trilha sonora, ela que te coloca dentro da jogada. Você experimenta ligar teu videogame, pôr no mudo e jogar... Ou, é que não tem como fazer isso num filme, mas... O Rick faz isso. É, tenta assistir um filme sem música, pra você ter ideia, tipo, não dá. É chato. Filme com legenda dá, viu, Basso? Eu consigo também. Não, mas aí tira as falas também, é chato. É pior ainda. Uma vez eu botei um Blu-ray de show aqui, botei no mudo, não teve graça também. Imagina, deve ser bem... Você faz legenda, Harris? Não. Aí, ó. Você não sabe fazer? Não. Você sabe fazer, tenta de novo depois com legenda. Legenda? Pode ser. Cara, uma das coisas que eu acho muito foda, eu não sei quem de nós quatro aqui, acho que o Rick já jogou, o Basso e o Harris, eu não tenho certeza, foi Final Fantasy VI. E você jogou, né, Henrique? E Tanobuo Uematsu. Cara, gênio. É. Gênio. Exato. Eu nem vou citar a trilha sonora, porque Final Fantasy, cara, pô, até os últimos, que são uma merda mesmo, tem um trilhas incríveis. Não, Final Fantasy sempre foi foda, cara. Nobu é gênio. É. Eu citaria o Nobu pela ópera de Final Fantasy VIII. Então, é onde eu quero... Seis, desculpa. É onde eu quero chegar. Você vê hoje, a partir do PS1 já, Final Fantasy, que dá pra pôr música de verdade no negócio. Isso, não mide. É fácil. É até fácil impressionar. Fala, puta, que trilha sonora foda e tal. Você tem que ver, o incrível é se você joga Final Fantasy VI, nessa parte da ópera, que é uma sequência de pipipis, assim, saca? Exato, é uma ópera de bips. E você ouve a ópera, e lendo a letra, que você acaba tendo que interagir com essa ópera, você escolhe, você tem que acertar as partes certas da música, que você tá controlando a Celis no momento e tal. É. Cara, você ouve ela cantar, e é bips. Caralho, que foda. É incrível, o trabalho do cara, de imersão que ele fez... Eu sei que a galera, quem não jogou, não sabe o que é isso, de verdade. Eu não sei se dá pra imaginar. Mas é sério, gente. É bips e você ouve a pessoa cantar e você acha que é uma orquestra com 1 milhão de músicos tocando. De verdade, É sério. Aquilo, a gente ouve hoje. Eu vou colocar aí pra vocês também ouvirem um pouquinho dela e tirem suas conclusões. Mas de coração aberto, é bip. Eu sei que é bip, mas imagina isso na época mesmo, mas de coração aberto. Ainda é bom até hoje. Mas a gente já que ouviu isso no videogame live, os caras transformando para uma orquestra mesmo, com voz, tudo, é incrível. Só que, cara, eu consegui imaginar tudo aquilo que eu vi na videogame live jogando o videogame na hora, tipo, de emocionar mesmo, falar, caralho, como isso? Muito foda, mano. Eu já gostava pra caralho da trilha do Final Fantasy VII, porque eu até joguei já anteriores, mas, tipo, na época eu acabei não reparando tanto na trilha. Mas depois no Final Fantasy VII, quando eu reparei mais, e puta que pariu, cara. É de fuder. Vocês mesmo, se não me engano, é de 94. A gente deve ter jogado ele em 98, tá ligado? Sei lá. O 6, eu acho que foi. Acho que foi 97, 98. E a gente tinha tipo 10, 11 anos quando jogou. Exatamente. Tinha como você pegar isso mesmo. Referência assim que eu tenho de jogo, que eu acho a trilha sonora tipo muito foda, né? E aí eu vejo também como é que ela funciona também pra te colocar mais ou menos dentro do clima, né? De você ver, por exemplo, do Shadow of Colossus. Rick, coloca aí a musiquinha. O que eu acho legal no Shadow of Colossus é que você tem o início do jogo, né? Quando tá ali naquele prólogo ali, toda aquela animaçãozinha, né? Você tem uma música, né? Você vê que já é uma música meio melancólica. Você descobre depois que o Eren tá carregando o corpo da mulher, né? Tipo, lá dentro já te ajuda já a te inserir já esse clima onde é que ele tá, né? Tá chovendo e... Pelo amor de Deus, né? Tipo, desde que fizeram uma vez, acho que ligar a chuva com melancolia, acho que nunca mais pode tirar, né? Tipo, nossa, não. Pai, né? Aí o que acontece daí? eu acho foda porque quando você tá nas partes de fora, né, do Shadow of Colossus e caçando os Colossos tudo, né? É. Não você tem voz, tem... né, cara? Praticamente não tem diálogo no jogo, né? Então... Não, não tem. Tipo, o diálogo que você tem mas máximo é da luz lá do coisa que te dá o, quais são as dicas pro próximo desafio. Sim, mas peraí, ainda tem assim... o cara principal gritando agro também. Agro! Agro! Ah, que eu descobri que falaram que parece que é uma égua o agro. É uma égua, né, cara? Eu também ouvi isso. Eu ouvi isso daí, cara. Eu fiquei pesquisando o Shadow of Colossus depois da videogame live, né? E aí falaram pra mim que os criadores do jogo tá falou égua, que o agro é uma égua. Exato. Puta merda. Que merda, né, cara? Puta que pariu, mas tudo bem. O Vander também tem cara de mulher, então, tipo, é também meio misógino assim, então, tipo, tá tudo certo. Vander, E o coisa, e eu achei foda é porque lá atrás, quando você tá numa música mais stand-by, né, no momento que você tá cavalgando pra encontrar os lugares lá, que o mapa é gigantesco, né? Uhum. E nos momentos de luta contra os Colossos são agitados pra caralho. Só que dentro do santuário onde tá repousando a mulher dele, você só escuta os cascos do cavalo batendo, cara. É aquele silêncio como se realmente... Eu estou... Olha, dentro desse santuário aqui, eu estou fora daquele mundo, né? Tipo, eu acho que daí que é muito foda a trilha por conta disso, sabe? Tipo, ela é basicamente os três tipos de cenário diferentes, que é o templo lá, o parte de fora e quando tá enfrentando o monstro, né? E você vê que as músicas, elas te ajudam pra te deixar nesse clima onde cada fase do jogo você está, né? Sim, com certeza. Certo. E é muito interessante, foda, cara. É muito interessante, só pra deixar claro também isso agora que o Basto levantou, é muito difícil a gente tirar e separar compositor de trilha sonora e o técnico de mixagem de som, tá? Eles têm que trabalhar juntos. Sim, Porque é um mixador de som que coloca a música no momento certo. Uhum. Ou que tira ela no momento certo. E o compositor é que sabe o trecho que ele quer pôr naquele momento, porque às vezes a música não vai tocar a música toda, mas às vezes ele compõe a música toda. É, então, pra aproveitar um trechinho pra parte específica. Eles trabalham lado a lado, eles trabalham em conjunto, os dois têm que trabalhar juntos para o negócio poder funcionar de uma forma muito complexa. Assim como um diretor de fotografia e o próprio diretor, né? Sim. O diretor de fotografia que escolhe a lente e o posicionamento da câmera, mas é o diretor que fala pra ele onde ele quer posicionar a câmera, ainda assim, entendeu? Uhum. E como ele quer que a imagem saia, pra ir o diretor de fotografia saber qual é a lente. Então eles têm que trabalhar juntos. A parceria dos dois é que faz o negócio ser tão bonito, assim como o Basco acabou de falar. É a parceria do cara da criação da trilha com o cara da mixagem pra fazer o corte exato e deixar só os tec-tec do cavalo, que é papel só dele, fica tão belo assim, sabe? É, não, e as músicas mesmo do Shadow of Colossus, a música pelo menos pra mim de abertura, puta que pariu, cara, acho muito foda mesmo as músicas do Shadow of Colossus, né? Cara, eu tava vendo até quem que era o criador, né, tipo, dela, né, que é o Cole Otani, né, que fez também, tipo, 1 milhão de coisa, de trilhas de filme, de filmes e não de games, desculpa. Certo. Sim. Du, você falou alguma coisa? Edu. Não, eu ia linkar que, tipo, meu, você vê a grandiosidade quando você tá enfrentando a porra dos Colossos nas músicas. Um outro jogo que é um ótimo exemplo pra isso é no God of War, na porra das batalhas, né? Que, tipo... Puta! Caralho, velho! É, cara, aí foda de tudo, você quer bater mais. É. Não, é o Chris Velasco, que é o criador do Music of War. Gênio. Tá inclusive, a gente viu a Versa cantando e ela é uma das cantoras do God of War. É, sim, é verdade. Muito foda. E é o mesmo criador, né, tipo, de músicas do Prototype. Sim, do Mass Effect 1 e do Mass Effect 2 e 3. Tá ligado? Uma trilha do caralho também. Ele é foda. É muito engraçado porque... Dá aquelas ressonância, parece, né? Tipo, sim. Ela estica, né? Não, ela tem bastante grave, né, cara? Puta e ela... Cara. É muito... Você batendo em monstro gigante, cara. É incrível. É, sim. Clash of Titans, cara. Tipo, meu irmão, tipo, tira as crianças da sala. chame o Braddock e os homens do Rainbow Six. É muito interessante porque a gente tem contato com esses compositores de cinema por causa, principalmente por causa do Oscar, né? Sim. E compositores de trilha sonora de games são tão geniais quanto, são maestros tão impressionantes quanto, e a gente tem menos contato, porque não tem algo grandioso que coloque o nome deles na mídia, né, cara? É muito engraçado. Que a gente eu particularmente comecei a reparar mesmo depois que a gente começou na videogame live. Eu ia citar que a videogame live pra isso é incrível, porque ela traz pra gente, a gente teve contato com o criador de World of Warcraft, ele veio 2 anos seguidos. Sim, puta merda. Como é que chama aquele jogo indie que fez o maior sucesso? Journey, que também veio ano passado. Inclusive é um jogo vencedor trilha sonora, que é só feito por trilha sonora, sem diálogos, nada. Vencedor é só no Oscar dos games lá, ele ganhou a trilha sonora porque era impossível não ganhar, né? Fora a entrevista com o velhinho que fez Zelda e Mario, o compositor. Fujicon. O Fujicon. Caralho. A gente viu o videozinho dele esse ano conversando lá. Isso é foda, é um ponto incrível pra videogame live, que traz esses casos pra gente ver, né? A gente lá vai ouvir a trilha sonora e ainda acaba tendo contato com gente que, porra, diferente do cinema, não tem tanto acesso pro público em geral ver. É. Exatamente. Acho que já falei duas vezes dele, vou falar de novo aqui, mas tem a ver com isso. A gente vê como é importante esses games, porque a gente tem recentemente aí o The Last of Us. É. Com uma trilha sonora inacreditável que te coloca uma melancolia em momentos, cara, que a música te faz, tá te dando o sentimento mesmo que tá na tela, sabe? Da melancolia, do momento apocalíptico, né, cara? Sim. A gente não tem esperança de nada na vida, né? Desolação, né? Desolação. Foda, cara. Exatamente. E ela veio de um cara do cinema, né? Que é o Gustavo Santaolalla, sim. O argentino, e que ele veio do cinema. Então, a importância dos jogos tá cada vez maior. A gente sabe disso pelos números, né? Uhum. Mas sabe disso exatamente pela participação desses caras, né? Então... Eu não sei daí se às vezes é só impressão minha, queria saber de vocês aí também. Por exemplo, em filme, tem muitos momentos que a gente sabe, por exemplo, em filme, pela trilha sonora, do jeito que ela tá começando, você já meio que ela já te prepara pra aquilo que está por vir, né? Então, às vezes começa a ficar um suspensinho, um certo cena assim, que seria normal, o cara levantou pra ir tomar uma água à noite, né? E aí toca às vezes uma música tipo. Né? Nada a ver, porque a cena é só pra ele mostrar que, tipo, não tô conseguindo dormir por conta disso, né? Uhum. Mas às vezes o cara já coloca uma musiquinha. Se o cara colocar uma musiquinha de suspense antes, já sabe, pronto, isso vai dar merda. É. Né? Às vezes nem vai, mas eles querem deixar a gente preparado pra isso. É, sabe, tipo, às vezes, ou não, né? Mas a intenção é te criar, colocar na sua cabeça que, vai acontecer alguma coisa agora terrível com essa pessoa, né? Ou às vezes mesmo cenas, às vezes, de ação antes, né? Que você vê quando. Ou, sei lá, o mocinho fica fulo da vida, mata o amigo dele, né, estupra a namorada, não sei. E daí quando vai pra aquele momento do payback, né, se o cara já, antes do cara ir pro payback, já está com a musiquinha tocando, né, então você sabe. Agora é a hora que o pau vai comer. Vai rolar chuva de bala agora. Chuva de bala. Só que, não sei, por exemplo, pra mim, game faz mais isso do que filme. Não sei se pra vocês como é que é. Pra em game parece que... Começa a tocar, dependendo do jeito que começar a música a tocar, principalmente nesses videogames que a gente tem hoje, que tem mais opções, às vezes, de resolver um problema, né? Você já vê, assim, quando começa, dependendo da música a tocar, eu acho que o jogo quer que eu, tipo, sei lá, estoure o peito aqui, vá na frente aqui, correndo, de peito aberto, ou se ele quer que eu, tipo, não, calma e verifique a situação, como é que ela tá, né? Ou a música não parou, então tem inimigo vivo. É, a música. Isso! Outra, isso, Du, muito bom. Outra coisa importante, tipo, música não terminou ainda, então, tipo, eu não limpei todos os mobs dessa área, né? Eu não sei, o que vocês acham? Eu acho, eu não sei. Pra mim, game dá mais ainda essa indicação, assim, do que você. Do que você tem que fazer, o que você tem que esperar, né? Do que filme. Eu acho que no game a gente acaba ficando mais tempo na frente dele do que no filme. Eu ia falar, então beleza. Então sobra mais tempo pra gente prestar atenção nisso. Fora que o filme, ele tá te ambientando. O game, ele tá... A música, além de te ambientar, ela tá te guiando mesmo. Às vezes, você realmente precisa daquela música pro próximo passo. Muito difícil um jogo zerar em 2 horas. Eu só vou poder avançar quando eu matar todo mundo. Então, tá tocando a música, eu tenho que continuar. É igual no Gears of War, quando você limpa a área, tem uma batida de guitarra. Tipo, compara a música. Você ouve aquele... A batidona na guitarra, nas cordas da guitarra, daí você... matei todo mundo. Posso pra próxima. Exato. Então, eu acho que é mais pelo tempo e... tudo do que qualquer coisa, porque eu particularmente, aí já é opinião própria, eu acho que videogame, também por causa desse tempo, dessa coisa, ele acaba dando uma imersão maior. Então você acaba prestando muito mais atenção nesses detalhes do que um filme, porque o filme é rápido, é no máximo, se você estiver assistindo o Senhor dos Anéis versão estendida aí, 4 horas. Nenhum jogo zera tão rápido. Aspas, tão rápido. Os jogos eram tão rápido, entendeu? Dos recentes, pelo menos, não. É, eu acho que é o contato dá essa sensação, viu, Basso? A minha opinião é a mesma, Dudu. É que eu não sei, porque às vezes eu acho que, justamente porque, como o videogame é diferente, é uma mídia que você está atuando também, né? Nela, parece que realmente essa coisa que o Dudu falou, tipo, ele dá mais. Fica, parece, pra mim, mais presente porque ela realmente te orienta, né? Tipo, no coisa. Não sei se é pelo tanto de tempo de exposição. É, o game você vive mesmo, você controla. Uhum. E o filme você pode viver ou não, dependendo da experiência de cada um dentro do cinema, entendeu? É. Se eu tiver que citar alguma coisa de imersão, eu vou citar um cara inacreditável que ainda tá na ativa e também é talvez um dos homens mais conhecidos dessa área, desse ramo, que é o Ennio Morricone. Não existe Western sem o Ennio Morricone. Não existe. Não existia o som de Western, né? É. Você fala assim, por exemplo... É porque o som de Western ficou característico mesmo, você ouve e você fala... Sim, exato. É Western. Exato. E quem criou isso foi o Ennio Morricone. Ele toca aquela música, você vê um rolo de feno, né? Exato, você sabe o que é isso. Então, de imersão, de imersão de ambiente, esse cara é um gênio, porque ele viu um estilo e ele entendeu o estilo como ninguém entendeu o estilo. É. Tanto que ele criou o estilo de música Western, cara. É, mesmo porque o Western era um gênero, né, de livros, né, que era colocado. Sim, e de música. E os filmes americanos, antes da década de 60, 50 e 60 do Ennio Morricone, não tinham essa pegada musical, cara. Não tinham. Uhum. Podem ver, não tinham. Tem depois. Uhum. É, acho que também por causa. Acho que ele ficou muito bom nisso mesmo, porque realmente foi muito original por conta disso, né? Era um gênero que existia muito literatura, né? Que era o Wild West, na verdade, que tipo, era fantasioso, sim, não existia fantasioso. Um West daquela maneira, né? E que ficou muito conhecido pela literatura do John Wayne e tudo mais, e que rodou o mundo isso, entendeu? Mostrando uma visão do Oeste a ser desbravado, terra de ninguém, né? Pô, lugar dos homens fortes. Quem ouve esse assobio aqui e não acha que isso é o Velho Oeste, é isso que é foda, né, cara? Porque, tipo, tem duas pessoas como é que ela trouxe, se olhando, né? pra dar um tiro, tá ligado? Se encarando pra dar um tiro, é inacreditável. Aquela olharzinha, né, tipo... Igual eu não aguentei uma vez no cast o Afonso Solano falando do coisa do. Aquele olharzinho do Clint Eastwood, né? Tipo, quando ele dá aquela fechadinha no olho, você vê a terra já no meio rachando, assim, até você. Com certeza, cara. Ninguém franze os olhos como o Clint Eastwood. Não, cara, de jeito nenhum, cara. Os olhos daquela fechadinha de olho do Clint Eastwood, né? É igual o bigode de Charles Bronson, cara. Tipo, exatamente. Define o que é homem. Exatamente, eu acho mesmo. Só de curiosidade aqui, você pega Ennio Morricone, né? Ele produz desde o primeiro filme dele, na produção acreditado a ele, é de 1962, né? De lá até hoje, ele tá nativa, muito nativa. E de lá até hoje, ele tem nada mais, nada menos do que 180 produções. Nossa. 180. Ele compôs para 94 180. Anos. Desde 62, hein? Ele compõe para 180. Ele tem que. Ele tem mais composições do que o Hans Zimmer tem premiações? Do que o John Williams tem premiações, né? John Williams, desculpa. Ele tem creditado a ele, cara, músicas compostas, 517 músicas compostas na vida. É, tudo bem, o Chico Buarque tem 2.100. Tá junto os dois, né, cara? É, chupa aí. Chupa essa. Falando também de game de ambientação, o nosso amigo Adriano, que falou várias vezes já. Eu não joguei porque eu tenho cagaço, confesso, tenho cagaço. Sim, sim. Mas do Silent Hill, né, também, né? Que puta que pariu, né? Que fala que é uma ambientação, sim, do caralho, cara, né? Trilha sonora. Senhor Mr. Digníssimo Prefeito, Akira Yamaoka. O cara, ele é muito foda em composições. Inclusive, ele. E um lance da hora nas composições dele é que, assim, ele sempre faz workshops pelo mundo, exatamente falando sobre música, trilha sonora, composição, o que fazer, quando fazer e como você entender o que aquilo precisa para você compor em cima. E as composições dele são muito foda, porque além dele compor músicas mesmo, músicas... tanto instrumentais, com instrumentos clássicos, Ele também compõe músicas com instrumentos elétricos e músicas cantadas, que inclusive na época de Silent Hill dele, ele tinha uma parceria com uma cantora chamada Mary Elizabeth McGlynn, com uma puta de uma voz forte pra caralho. E assim, todas essas áreas de composições de músicas são perfeitas, mas a característica foda do Akira, principalmente por ele trabalhar numa série de terror, é que ele sempre entendeu que se você quer passar um clima escroto com uma pessoa, você tem que fazer uma composição com sons que a pessoa não sabe o que é. E o Akira já falou em alguns trechos de workshops que o pessoal acaba disponibilizando na internet, o Akira trampa muito nas composições dos sons dentro do jogo, pegando várias coisas que nós temos no nosso dia a dia para fazer séries de barulhos que depois vão entrar em algumas camadas de distorção depois na edição, e aí sim vão pro jogo. Então o cara pega coisa desde do barulho de serra elétrica até o barulho de, tipo, você pegar uma panela enorme e dar com ela numa chapa de metal, repetidas vezes, taca aí alguns efeitos de som em cima disso e põe no jogo. Isso cria uma coisa que você vai ouvir e você não vai ter ideia de que porra é essa, e pronto. Tá aí já o que é pra você sentir no jogo de terror. E, inclusive, a gente também comentou no cast sobre o silêncio também, dependendo do que for preciso. O Akira também comentou isso em vários workshops, tipo, na hora de tá fazendo uma composição, não tenha medo, na verdade, de não compor porra nenhuma, de não botar som nenhum. Se aquilo pedir, pode ser em filme, jogo, seja lá no que você estiver trampando, se você tiver uma sequência aí de acontecimentos que, tipo, cara, for uma meia hora de silêncio absoluto, não tenha medo de deixar isso, porque não vai ficar escroto, cara. Isso vai dar uma angústia pra quem estiver assistindo ou jogando, que, cara, não tem como fugir, mano. Você tá em silêncio absoluto, é alguma coisa que você sabe que vai dar merda, cara, você tá passando a sensação certa pra pessoa, mano. É, o medo do desconhecido daí, né, você deixa, né? O medo do desconhecido, exatamente, da tua cabeça não conseguir compreender, mas que porra é essa que você tá ouvindo? Ou por que você não está ouvindo nada quando deveria? É muito foda. É, o Tarantino, inclusive, geekzão do jeito que ele é, envolvido com várias coisas assim, ele inclusive cita vários compositores orientais, né, no sentido como o cara, compositor do Silent Hill, né? Certo. Exatamente dessa coisa do excesso, no caso de usar sons desconhecidos e tudo mais. Uhum. E no nulo, né? De você ter som nenhum. Exato. E ele, mega fã de estilo oriental, né? Como é. Uhum. Ele utiliza muito disso. Às vezes, a mixagem de som de alguns filmes dele, principalmente em cinema, parece que tá muito alto. Mas tá. Proposital em alguns momentos. E os cortes secos de som, que é característico do Tarantino, que ele faz exatamente pra isso. Que é aquele negócio que tá te incomodando e de repente o nada vai te incomodar mais quando corta, entendeu? Exato. Então, o Basso citou isso no cinema quando a gente tava vendo Django. Uhum. O Basso citou isso, que ele se incomodou em uns dois momentos ali do corte seco, mas é de propósito, ele tá querendo te incomodar, entendeu? Exato. Tá te querendo fazer ver o que tá acontecendo na tela. Não só em terror, mas em qualquer situação onde caiba uma sensação de angústia, de mal-estar. Porque é escroto, cara. Assim, momentos que tá acontecendo alguma coisa que você tá vendo, ou por filme, ou jogo, whatever. Momentos de silêncio constante é uma angústia, uma escrotidão do caramba. Então, pra qualquer gênero, cara, se você precisa passar esse tipo de sentimento pra as pessoas... Cara, sem medo, assim, eu aplaudo quem realmente sabe os pontos certos pra jogar silêncio, cara. Porque silêncio funciona muito, cara. Tinha uma coisa também, quando foi do Spielberg, quando ele tava compondo ajudando, na verdade, a compor a música tema lá do Contatos Imediatos. É. E também foi assim mais ou menos que eles foram chegando na criação, né? Tipo, já vamos limitando aqui pra deixar um som diferente. Exato. Que a galera escute, né? Pra dar essa sensação também de algo, tipo, alienígena, né? Tipo, algo que não faz parte, né, do nosso mundo, né? Sim. Eles tiveram que dar uma pensada também nisso pra tentar mostrar como é que poderia ser. Daí um som criado por uma outra raça. Apesar que é meio zoado, porque, tipo, aí como é que vai fazer se a outra raça conhecer as sete notas musicais, mas... É, mas eles podem vir aqui tocar na sétima de Beethoven, pô. É, realmente, Basso, eu não vou cansar de falar isso aqui, acho que eu já falei antes, mas vou falar de novo e falarei quantas vezes for. John Williams é um gênio. Não é uso errado da palavra, como acontece muitas vezes em vários lugares, inclusive com a internet. E esse sim é gênio, gênio mesmo. Aquele que acontece um em um milhão de pessoas nasce, esse cara. Tá falando pra mim então que você tá colocando mesmo no patamar do que o Einstein? Tô, cara, tô sim, porque pra mim música é uma ciência e uma inteligência. Pra mim você tá colocando no mesmo patamar que o Freud também. Se o Einstein não tivesse festejado tanto e inventado o teletransporte, eu não colocaria no mesmo patamar. Exatamente. Mas como ele não inventou o teletransporte, fácil, pode pôr. Exatamente. Agora o Freud colocar no mesmo patamar do Einstein, aí é o passo que tá exagerando. Eu vou matar a gente, mas a gente pode comentar depois sobre isso. Cada um revolucionando a sua área, cara. Tipo, depois, exatamente. Assim como o Darwin, tipo, depois dele a biologia nunca mais foi a mesma. Exatamente. Assim como o cara revoluciona na música, e pra mim música é arte, é ciência, é tudo. É tudo, é vida. É vida, música, né? É vida. Música é vida. Música é religião. Sem música. Eu oro tocando minha guitarra. Não, sem música, eu duvido. Sem música, eu duvido que esses gênios aí tinham feito alguma coisa. Duvido que eles não descansavam, certeza, ouvindo música. Certeza, absoluta. E o John Williams, o Basso falou aí do barulho, né, no Contatos Imediatos. Ele teve um outro problema, cara, depois do Contatos Imediatos, bem depois no caso, que foi com o Jurassic Park. Porque ele precisava inventar que som os dinossauros fariam. E quem sabe quais sons os dinossauros fariam? Puta, eu vi uma matéria muito foda disso, cara. O filho da puta, inclusive, também usou, eu citei no Silent Hill, mas se não me engano, o grito do Tiranossauro Rex também foi um som de serra elétrica. Exatamente, foi parte do som de serra elétrica, pariu, cara. Junto com estática e junto com o berro de uma das mulheres que trabalhavam lá, se não me engano. A esposa dele. Se eu não me engano, sem zoar. Do sem que zoar. É formado um Tiranossauro Rex? Não, sem zoar. Uma mulher estéreo com uma serra elétrica com estática. Sem zoar, eu acho que é o grito da esposa do Spielberg, se eu não me engano, viu, cara? De verdade. Eu acho que é isso. Pode ser, inclusive por isso que o Spielberg tava na sala junto com o cara. A mulher dele tava gritando lá atrás, e o Spielberg falou, cara, eu sei que você tá trampando, mas eu vou ficar um pouquinho aqui. E viu? Aí, cara, quem ouve o grito do quem assistiu, né, obviamente, ouve um grito, sabe que é do Tiranossauro Rex, tá ligado? Pra mim é daquele jeito que ele grita, não importa se não for. Se eu voltar no tempo e não for assim. É, porque tem que ser uma coisa também totalmente criada do zero, porque ninguém sabe. Cara, ninguém sabe essa porra. É essa, cara. Ele inventou como é que um dinossauro grita. Cara, um tiranossauro pode gritar fino. Ninguém vai saber. Ninguém só saber. Só pode gritar no filme. O grito ele pode ser mudo, é. Tá feito, tá perfeito. Ele pode ser mudo, ele é um caçador, ele não quer que ninguém enche. Ele podia miar, cara. É, répteis não fazem barulho, ele era um réptil gigante. Eles ronronam, meio que ronronam répteis, no máximo, sabe? Puta, o Tiranossauro Rex ranronando, cara. É, fazendo... Aí você vai lá e costa debaixo da coxa dele, né? É, aí ele faz... Ele deita. Ele deita, né? Aí você fala pra ele rola, né? Ele mata umas 500 pessoas no processo. Mas é muito interessante isso, cara. Essas criações que as trilhas sonoras jogam pros caras, né? Que são maestros. Tem certeza que quando isso aconteceu pela primeira vez, o John Williams falou assim, eles não ensinam isso na faculdade de música. Ah, com certeza, cara. Com certeza não. É igual também tá agora, tá uma coisa assim de... desses sons graves, né, de metais, né, que tá rolando, que parece que tá virando regra já, né, também, né. É, o John Williams meio que inventou isso há muito tempo, e aí agora o Hans Zimmer... O Hans Zimmer começou a pegar isso, fez desde o Dark Knight, né, lá em 2008, né. Ele é o sucessor espiritual do John Williams. Pra galera que tá vendo no cinema, né? É, o Zimmer é o gênio que usa ainda a composição clássica mesmo, né? Sem interferência de outros sons, como o Elfman, que a gente falou há pouco tempo, Daniel Elfman. Ele usa muito guitarra, muito teclado, que é coisa que ele traz da experiência dele, né? O John Williams já é o cara clássico, é o velhão e tal. Certo. E o Hans Zimmer continua compondo fodasticamente e ainda de forma clássica. Então, a galera fala que ele é o... E é foda pra caralho, assim como o John Williams. Sim, então, porque começou desde aqueles metais graves lá no Dark Knight, que eu achei que ficou muito foda mesmo. né? Deu uma puta uma contribuída também pra dar uma identidade pro filme, né? Sim. E o. Não sei se também uma tentativa de apagar a música tema, né? Que o Tim Burton colocou lá no Batman lá em 80 e poucos. Ah, foi. Né? Foi porque era. O Nolan queria pôr outro Batman, então precisava de outro tempo, sabe? É outra pessoa. Mas daí começou a ficar, né, cara, de colocar isso, né? O Ramin Djawadi, né? Lá, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, colocou daí no Pacific Rim, que também, né, vem aquela música que eles gravam, que vai reverberando, sim. Parece que a música vai esticando, né, vai aumentando, né? Mas um puta detalhe a isso é que nós temos guitarras pesadíssimas com solos muito fodas na composição do Pacific Rim, junto, né? Porque é do Tom Morello, guitarrista aí do Rage Against the Machine, que trabalhou junto com o Djawadi pra fazer, e você ouve aquela pegada da guitarra, você sabe que é Pacific Rim, é muito foda, muito foda. Sim, cara, ficou muito foda. E no Clash of Titans, embora o filme pra mim seja ruim, a composição do Djawadi é foda pra caralho. Ah, no Homem de Ferro também, o primeiro também. Exatamente, cara. É foda, esse maluco é foda, ele é novo pra caramba, e olho nesse maluco, cara, olho nesse maluco. Ouvido nesse maluco. Bom, pessoal, é isso. Hans Zimmer aqui se despedindo de vocês. Muito obrigado pela participação. É sempre bom, sempre bom. Esperarei seu próximo filme, porque um dia o senhor irá falhar. Você não estará vivo quando isso acontecer. Até hoje eu não ouvi nenhuma transformação ruim em sua, mas... Você não está preparado. Ainda ouvirei, cara. Eu só quero deixar aqui rapidão, porque é muito interessante que a gente foi citando aqui. E é legal que trilha sonora é muito bacana ver isso, que o mundo está recheado dela, né? A gente falou do Hans Zimmer aí, a participação, ele é alemão, a gente falou de vários americanos, como John Williams, o Danny Elfman e tudo mais. A gente falou do Djawadi, que ele é iraniano. Tem um argentino que é o Santao Olala, tem japoneses que a gente falou das trilhas de games. Exato. Esse ano o vencedor de melhor trilha sonora no Oscar, né? Foi do Vida de Pi lá, né, As Aventuras de Pi, que é do Michael Dana, que é um canadense. Então, tipo, o mundo tem excelentes compositores aí, cara. Sim, eu acho isso bem foda, cara. Que não é restrita, né? Não é, isso porque é muito foda. Música nunca fica presa dentro do país. É muito bom isso, cara. Os europeus é que fazem as melhores músicas de filmes, né? Tipo, não, né? Tipo, não tem, cara. Você tem umas coisas... Ah, e o Ennio Morricone que é italiano, né, cara? É. Tem o Ennio italiano lá também... compondo, então... Muito engraçado, né, cara? Realmente, né, cara? Os Estados Unidos, eles não criam nada próprio, né? Tipo, o gênero westerner ainda foi marcado por Sergio Leone. Pelo Leone italiano, Franco italiano, Leone, e o... E o Ennio Morricone italiano, né? Muito engraçado. Caralho. Não tem nada que eles criam mesmo, né? Eles só os outros. Nada se cria, mas tudo se copia, tudo se transforma. Exato. Mas aí, isso é um lance muito foda, cara. Ver que composições fodascas estão saindo de todo mundo, e não só isso, na verdade, tipo, agora também, nos anos pra cá, que você tá tendo mais destaque desse lado, tipo, destaque pra música, pra trilhas. Sim, tanto nas premiações, as premiações, meu, o destaque só disso passar a ser categoria das premiações já é muito foda. E ações que às vezes começam ações bem tímidas, que nem a ideia original quando o Tom iniciou o Videogame Lives, que é tipo, vamos levar música de videogame com orquestras pra tudo quanto é lugar nessa porra aqui. Cara, é muito foda, tipo, música é bom, tipo, todo mundo gosta de música. Trilha sonora é muito foda. Ouçam, cara, ouçam, sem preconceito de música não cantada. Porra. Ouça, sintam a música. Exatamente. Tipo, esse é um lance, cara. Quando o nego pensa, a música não é música de banda, não é música das bandas que eu curto, é uma música feita pra uma coisa. Não tem ninguém cantando? É, não quero saber dessa porra, cara. Mas não, Ela é tão importante, cara, que uma música... É, isso eu nunca entendi, mas eu entendo a importância disso. Uma música é composta mesmo, toda orquestrada, ela tem nome. Às vezes uns nomes nada a ver, mas ela tem nome. Sim, exatamente. Então ela tá querendo representar alguma coisa mesmo, então tentam pegar isso, cara. E hoje em dia é tão fácil, a gente tem aí o YouTube, posta trilhas sonoras completas pra vocês. Exato. Se vocês quiserem comprar, tem hoje em dia tem fácil... CDs pra todo lado aí. Tem na iTunes. iTunes você quer por... Não, iTunes tem faixa por faixa. 99 cents, né? É, o iTunes tem faixa por faixa, o iTunes tem bloco completo. O Pacific Rim, por exemplo, a soundtrack dele em CD ou pelo iTunes saiu antes do filme. Já era pra você ouvir antes do filme. Já entrar no clima, sabe? Sim. Então, hoje tá, o acesso tá aí, gente. Usa isso, cara. É muito bom isso. E vale a pena. Uma coisa muito legal é que jogos hoje estão disponibilizando as trilhas sonoras deles. Isso, cara. Isso é foda. Os dois, três últimos jogos que eu comprei vinha de brinde, tá ligado? Isso é muito legal. Isso é foda. Eu fico muito feliz porque eu adoro trilhas sonoras de game. E é legal porque os compositores merecem, cara, esse destaque, tipo... Merecem. Eles merecem ter o nome deles realmente mais conhecidos por aí. É isso aí. E a gente agradece as músicas. Eu também agradeço muito, Razer. Obrigado, viu? Mais uma vez. Maravilha. Muito abraço. Agradeço muito. Agora vou comprar uma música sua no iTunes só para... Compra Time. Compra a música Time, é boa. Porra, Inception, hein? Pode ser que eu errei o nome, mas procura Time aí. Inception, vamos lá. Abraço, gente. Obrigado. Falou, galera. Abraço, gente. Até a próxima.